Pasta 33. Faixa 1. Encontro 31. Esponjas. As esponjas são os únicos peregrinos dos metazoários, os animais verdadeiramente multicelulares, a juntar-se a nós. Elas nem sempre foram dignificadas como metazoários. Antes as depreciavam com a classificação de parazoários, nome dado a um tipo de cidadão de segunda classe do reino animal. Hoje, a mesma distinção de classe é promovida quando se classificam as esponjas como metazoários, porém, cunhando-se o termo eumetazoários para englobar todos, exceto as esponjas. Alguns autores também excluem o Triploplacis, o animalzinho que vimos no encontro 30. Alguns se surpreendem ao saber que as esponjas não são plantas e sim animais. Como as plantas, elas não se movem. Bem, na verdade, não movem o corpo todo. Plantas e esponjas não têm músculos. Existe movimento no nível das células, mas isso também ocorre com as plantas. As esponjas sustentam-se passando diretamente pelo corpo uma corrente incessante de água, da qual filtram partículas de alimento. Em consequência, são cheias de orifício e, por isso, tão boas para reter a água do banho. Mas as esponjas de banho não dão uma boa ideia da típica forma corporal, que é a de um jarro oco dotado de uma grande abertura no topo e muitos orifícios menores espalhados pelas laterais. É fácil perceber, pondo-se tinta na água do lado de fora do jarro de uma esponja viva, que a água é sugada pelos pequenos orifícios existentes nas laterais e liberada na cavidade interna principal, da qual sai depois pela abertura principal do jarro. A água é impelida por células especiais chamadas coanócitos, que revestem as câmaras e os canais das paredes da esponja. Cada coanócito possui um flagelo que se agita como um cílio, só que maior, cercado por um profundo colar. Tornaremos a encontrar os coanócitos, pois eles são importantes para a nossa história evolutiva. As esponjas têm uma estrutura interna simples e não possuem sistema nervoso. Embora sejam dotadas de vários tipos de células, essas não se organizam em tecidos e órgãos como as nossas. As células das esponjas são totipotentes, ou seja, cada célula é capaz de se tornar qualquer um dos tipos da célula do repertório da esponja. Isso não ocorre com as nossas. Uma célula do fígado não pode originar uma célula do rim ou uma célula nervosa. Mas as da esponja são tão flexíveis que qualquer célula isolada é capaz de originar uma nova esponja inteira, e mais, como veremos em O Conto da Esponja. Não surpreende, pois, que as esponjas não façam distinção entre linha germinal e soma. Nos eumetazoários, as células de linha germinal são aquelas capazes de originar células reprodutivas. Por isso, em princípio, seus genes são imortais. A linha germinal é uma pequena minoria de células residentes nos ovários ou testículos e isolados da necessidade de fazer qualquer outra coisa além de reproduzir-se. Soma é parte do corpo que não é linha germinal. As células somáticas estão destinadas a não transmitir seus genes indefinidamente. Em um eumetazoário, como um mamífero, um subconjunto de células é posto de parte como linha germinal ao ter início o desenvolvimento embriônico. O restante das células, as células do soma, pode dividir-se algumas vezes para produzir o fígado ou rins, os ossos ou os músculos, mas então sua carreira divisional chega ao fim. As células cancerosas são a sinistra exceção. Por algum motivo, elas perderam a capacidade de parar de se dividir. Mas, como salientam Randolph Ness e George C. Williams, autores de The Science of Darwinian Medicine, isso não nos deve surpreender. Na verdade, o surpreendente no câncer é ele não ser mais comum do que é. Afinal de contas, cada célula do corpo descende de uma linhagem ininterrupta de bilhões de gerações de células de linha germinal que não pararam de se dividir. Ser de repente solicitada a tornar-se uma célula somática, como uma célula do fígado, e aprender a arte de não dividir é coisa que nunca aconteceu em toda a história dos ancestrais dessa célula. Não façamos confusão. É claro que os corpos que abrigaram os ancestrais da célula tinham fígado, mas as células de linha germinal, por definição, não descendem de células do fígado. Todas as células das esponjas são de linha germinal, todas potencialmente imortais. São vários tipos de células, porém usadas no desenvolvimento de um modo diferente do da maioria dos animais multicelulares. Os embriões eumetazoários formam camadas celulares com dobras e invaginações em complexos padrões de origami para constituir o corpo. As esponjas não têm esse tipo de desenvolvimento embriológico. Em vez disso, elas se autoagrupam. Cada uma de suas células totipotentes tem uma afinidade para ligar-se às outras células como se fossem protozoários autônomos com tendências sociáveis. Ainda assim, os zoólogos modernos incluem as esponjas entre os metazoários e eu estou seguindo essa linha. Elas são provavelmente o mais primitivo grupo de animais multicelulares e, melhor do que qualquer outro animal moderno, nos dão uma ideia dos primeiros metazoários. Como ocorre com outros animais, cada espécie de esponja tem forma e cor características. O jarro oco é apenas uma das muitas formas. Outras são variantes dessa, sistemas de cavidades ligadas umas às outras. As esponjas endurecem suas estruturas com fibras de colágeno, o que torna esponjosas as esponjas de banho, e com espículos minerais, cristais de sílica ou carbonato de cálcio, cuja forma costuma ser o mais confiável diagnóstico da espécie. Alguns esqueletos de espículos podem ser intrincados e belos, como nas esponjas de vidro Euplectella. A data do encontro 31 é supostamente 800 milhões de anos, segundo o diagrama filogenético, mas aplicam-se aqui os habituais alertas desesperançosos contra datações tão remotas. A evolução das esponjas multicelulares a partir de protozoários unicelulares é um dos marcos da evolução, a origem dos metazoários, e iremos examiná-los nos próximos dois contos.